mais impressionava para não ter, para não ter um fado assim. Sorte que ouvir as minhas cantigas na hora da minha morte nos lábios das raparigas, para justo cumprimento do que penso eternamente. Declaro solenemente que é este o meu testamento. Eu não quero um monumento, mas que um covarde me comporte ao pé do lobo mais forte. Da serra, e se for na minha terra, não peço a Deus melhor sorte. E tu, mulher, só desejo

sacudir na corrente, para te acudir na corrente. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Catedral do Fado. Nós voltamos no próximo fim de semana para lhe trazer mais fados e mais fadistas. Já sabe que esperamos então pelo seu pedido. geral.radioantenaweb@gmail.com é o já conhecido e-mail para onde nos pode escrever a pedir aquilo que quer ouvir. Ou então pode fazê-lo para canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Eu sou Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo aqui a trazer-lhe um pouco mais da nossa alma portuguesa. Vamos ficar com Fernanda Maria, que nos traz Candeia. Logo depois ficamos com a voz de Fernando Maurício, que nos traz Namoraria. São os dois fatos que põem o ponto final nesta nossa edição. Fique bem, uma boa semana e até ao próximo sábado. Não via a tantos dias, tinham dado Ave Maria na capelinha da aldeia. Não via há tantos dias, tinham dado Ave Maria na capelinha da aldeia. Esperava por ele e não vinha, e como estava sozinha, fui acender a candeia. Esperava por ele e não vinha, e como estava sozinha, fui acender a candeia. Gemia o vento lá fora, passa uma hora, outra hora, e ao romper da lua cheia, gemia o vento lá fora, passa uma hora, outra hora, e ao romper da lua cheia. Que vem meigo e doce, e fosse lá pelo que fosse, tinha mais luz a candeia. Ai, o que vem meigo e doce, e fosse lá pelo que fosse, tinha mais luz a candeia. Mil juramentos, e nesses loucos momentos toda a minha alma se enleia. Mil beijos, mil juramentos, e nesses loucos momentos toda a minha alma se enleia. Quis mostrar-me o amor seu, e jurou que era só meu, pela luz daquela candeia. Quis mostrar-me o amor seu, e jurou que era só meu,